Esta semana, no Esta Semana... A venda de filhos na China, expressões americanas e música de Bon Jovi. Tem agora início Esta Semana. Neste espaço, Nuno Miguel, eu mesmo, vai fazer um apanhado, um resumo de alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, com um resquício de opinião e crítica quando entender que se justifica. Quais os temas abordados? Vários, desde notícias ou episódios caricatos, política, música, vai depender de semana para semana. Na quarta-feira, e para começarmos com uma notícia fantástica, foi publicado um artigo, um documentário sobre um casal chinês que, com o objetivo de angariar dinheiro para poderem jogar online, vendeu os seus 3 filhos. De acordo com a ABC News, um casal chinês... Não, espera aí, eu vou voltar atrás. Um casal chinês que, com o objetivo de angariar dinheiro para poder jogar online, poder singular, para poder conjugar corretamente com casal. Então, a ABC News revelou que um casal chinês decidiu vender os seus 3 filhos em troca de dinheiro para poder jogar online em cafés com acesso à internet. Isto hoje começa bem. A notícia foi avançada pelo Shenzhen City News, que dá conta de como o casal, que se conheceu em 2007, tinha em comum a obsessão pelos jogos. Um ano depois de estarem juntos, nasceu o primeiro filho. Esse primeiro filho foi logo abandonado dias depois, durante várias horas, enquanto o casal, na altura com menos de 21 anos, se deslocou mais de 30 km para ir jogar num café com acesso à net, enquanto deixou o filho abandonado. Em 2009, nasceu o segundo filho. Com ele, surgiu também a ideia de o vender para custear a obsessão pelos jogos. Assim fizeram e receberam 3.000 yuans, cerca de 320 euros. Depois de gastarem este dinheiro, venderam o primeiro e depois o terceiro filhos por um valor 10 vezes superior, cerca de 3.200 euros. O casal só foi detido pelas autoridades quando a mãe dele, de Li Linz, descobriu o que o filho e a namorada andavam a fazer. Quando questionados sobre se sentiam saudades das crianças, o casal respondeu: "Não queremos criá-las, só queremos vendê-las para fazer algum dinheiro." Na sexta-feira, um taxista londrino revelou um vídeo exclusivo de Amy Winehouse, quando a cantora britânica tinha 18 anos, no qual ela reconhece que o seu sonho é ser cantora. Russell Dalton, taxista, partilhou um vídeo de Winehouse gravado em 2002. Nessa gravação, divulgada por um jornal inglês, The Sun, é possível ver e ouvir uma Amy bem disposta, simpática, e quando lhe perguntam se ela viria a ser uma cantora de topo, a jovem responde, envergonhada, até a tapar a cara, com um tímido "não sei". Amy who? Amy Winehouse. You're going to be a top singer, yeah? I don't know. You sung today? I didn't sing it today. You wrote today? I think it's called We Both Know. We Both Know? Okay, I look forward to hearing it. So, Amy, you bought a nice guitar today, yes. Yeah? Let's have a look. Oh, yes. You got. Is that your first guitar? No, it's my third guitar. Third guitar. You're going to be strumming away tonight? Tonight, yes. I've got to finish the song. Okay. Amy, been very nice to have you as my customer. What's your name? Russ. All right. Nice to meet you. Thanks for the tip. Here's your receipt. My tip to you is stay cool, because you're very cool. Thank you. Cheers, bye-bye. Amy Winehouse, aos 18 anos, faleceu aos 27. Na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos apelou novamente aos norte-americanos para continuem a pressionar os representantes políticos para chegar a um acordo sobre o teto da dívida pública, porque se aproxima a data limite de 2 de agosto, ou seja, depois de amanhã, terça-feira. Há muitas formas de resolver este problema, mas o tempo está a esgotar-se, disse Barack Obama num discurso televisionado na Casa Branca. Está na hora de democratas e republicanos atingirem um compromisso. Há várias semanas que se registra em Washington um impasse político entre republicanos, maioritários na Câmara Baixa do Congresso, e os democratas, que são maioritários no Senado. Estão em negociações orçamentais relacionadas com o aumento do teto de endividamento do Estado Federal. Apesar destas hesitações, o líder da maioria democrata no Senado, Harry Reid, anunciou ontem à noite avanços nas negociações sobre o aumento do limite da dívida do país. Agora, de novo com a Casa Branca envolvida, depois de ter sido adiada uma votação do Plano Democrata para resolver a questão. Afinal, os Estados todos poderosos, que mandam no mundo, também andam à rasca. Agora até o Presidente vem fazer pedidos para a televisão. Stephen Patrick Morrissey, ou conhecido simplesmente como Morrissey. Vou dizer isto outra vez. Morrissey. Nem todos conhecem, mas é um cantor e compositor inglês. Morrissey tinha dito que a tragédia de Oslo não era nada comparada com o abate de animais para negócio de comida rápida, ou fast food. A tragédia de Oslo, como saberão, refere-se ao ataque contra o acampamento de jovens e à explosão no complexo do governo norueguês. Agora, o inglês explicou esses comentários sobre o massacre ao publicar um texto sobre o assunto no seu site. As mortes recentes na Noruega foram horríveis. Como é habitual nestes casos, os mídias dão ao assassino exatamente aquilo que ele quer. Fama mundial. Ninguém nos diz o nome das vítimas, como se não fossem importantes. Mas a pressa dos mídias em tornar o assassino numa estrela a Jeco, o estripador, é repugnante. Não deviam dizer o nome dele nem fotografá-lo, mas sim levá-lo para longe. Estou a ler o comunicado. O comentário que fiz em Varsóvia pode explicar-se assim. Varsóvia foi um local, durante o concerto, um local do comentário da comparação com a fast food. Então Morrissey explica, todos os dias, milhões são assassinados de forma rotineira para gerar lucros para a McDonald's e a KFC Royalty. Mas, como estes assassinatos são protegidos por leis, pedem-nos para que lhes sejamos indiferentes e não os questionemos. Se com toda a razão se sentem horrorizados pelas mortes na Noruega, é natural que também se sintam horrorizados por um assassino de qualquer ser inocente. Não podem ignorar o sofrimento do animal só porque os animais não somos nós. Concordam? Viramos a antena para o desporto, porque terminaram hoje os Mundiais de Natação, em Xangai, na China. O último dia teve como protagonista o chinês, precisamente homem da casa, Sun Yang, que se sagrou campeão do mundo nos 1500 metros livres, mas não só. Estabeleceu a melhor marca de sempre na distância, fazendo cair o recorde mais antigo da natação. Em Xangai, Sun Yang nadou em 14 minutos, 34 segundos e 14 centésimos, e assim bateu o tempo do australiano Grant Hackett, de 14.34.56, ou seja, 42 centésimos de diferença. Este recorde permanecia no topo da lista desde os Mundiais de 2001, em Fukuoka, no Japão. Era o único que ainda resistia à inovação dos fatos da modalidade. Aliás, o recorde do jovem chinês de 19 anos é apenas o segundo na era pós-fatos de poliuretano. Poliuretano. Estes fatos tiveram por aí, no ano 2009, sobretudo, onde foram batidos muitos recordes mundiais nesse ano. O norte-americano Ryan Lochte tinha estabelecido o primeiro recorde pós essa era na quinta-feira. A melhor marca de sempre nos 200 metros estilos, também nos mundiais que decorreram em Xangai, na final dos 1500 metros livres, voltando a Sun. O chinês ficou à frente do canadiano Ryan Cochrane e do húngaro Kis Gergo. Na tabela final de medalhas, os três do costume, Estados Unidos à frente, com 32 medalhas, 17 de ouro, 6 de prata e 9 de bronze, a China conseguiu mais medalhas, 36, mas menos de ouro, 15 de ouro, 13 de prata, 8 de bronze. Terceiro lugar, a Rússia, 8 de ouro, 6 de prata, 4 de bronze, total de 18 medalhas. Estados Unidos, China e Rússia, os três países mais medalhados nos Mundiais de Natação. Antes de fecharmos com música, uma lembrança para quem costuma utilizar transportes públicos. É que os preços vão aumentar a partir de amanhã, não se esqueçam. A mudança nos tarifários ocorre depois do governo fixar em 15% o aumento médio nos preços praticados para os títulos de transportes rodoviários urbanos de Lisboa e Porto, para os transportes ferroviários até 50 km e ainda para os transportes fluviais. Segundo a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários Pesados Passageiros, a maioria das empresas privadas deste tipo de serviço vai aplicar um aumento médio de 2,7%. Entre as empresas públicas, a CP, Comboios Portugal, vai, por exemplo, aumentar em mais de 25% o preço do passe mais simples, Zona 1, para os comboios da linha de Sintra, que passa de 22,75 € para 28,5. A segunda maior subida de 21,43%, dá-se com o bilhete de zona 2 da mesma linha, Sintra, fica a custar 37,40€. No Porto, o título ocasional mais vendido da STCP, Serviço de Transportes Coletivos do Porto, o T1 de 10 viagens, é o que sofre maior aumento, 20% no tarifário da empresa. Sobe de 7,5€ para 9€. 10 viagens passam a custar 1.800 escudos. A assinatura mensal do andante, que integra Metro do Porto, STCP e CP, aumenta em média 15,3% em Z2, Z3 e Z4, as zonas mais vendidas. As assinaturas mensais dos estudantes são encarecidas em 4,25€ no título Z4, enquanto as da terceira idade crescem em média 12,29% também nas zonas mais vendidas. E ainda no andante, para irmos a casos mais concretos, por exemplo, o título de viagem de Z2, uma viagem, claro, passa para 1,10€. Z3, 1,40€, Z4, 1,70€ e por aí fora, se quiserem informarem-se mais, informem-se noutro lado. Assinatura mensal Z2, 28,40€, Z3, 36,50€ e Z4, 44,60€. A partir de Z5 é já de 50€ para cima. O espaço dos estudantes, 4, 18 e sub-23, no meu tempo não havia nada disto. Mas os espaços para estudantes, 14,20€, Z2, 18,25€, Z3, 22,30€, Z4. Os séniores, ou formados, ou pensionistas, 15,05€, Z2, 19,35€, 23,65€ para Z4. O metro em Lisboa aumenta o passe mensal urbano de 19,55€ para 23,90€. O passe mensal rede para 32€, portanto mais 11%. O bilhete simples de uma zona sobe 90 cêntimos para 1,05€. O Ministério da Economia anunciou recentemente que a dívida total das empresas públicas do setor de transportes ascendeu a 16.800.000€, um valor que triplicou nos últimos 10 anos e que representa 10% do PIB, o Produto Interno Bruto. Mas não se esqueçam que é a partir de amanhã, portanto, desde este momento até à meia-noite, se forem comprar senhas ou passes, ainda apanham os preços atuais. Os Bon Jovi vão atuar hoje em Lisboa. Confesso que não é propriamente um grupo que me agrada muito, mas o concerto dos norte-americanos deve levar até ao Parque da Bela Vista quase 60 mil espectadores. As portas abriram às 4 da tarde e o espetáculo, com a primeira parte dos portugueses Clapped e Red Lizard, estes últimos vencedores de um concurso precisamente para abrir o concerto, essa primeira parte começou há cerca de meia hora, às 7:30 da tarde. Os Bon Jovi entram em palco às 9:15 da noite e saem à meia-noite. Em princípio, os bilhetes custam 55€. Ouçamos, ou continuemos a ouvir, o primeiro single do álbum Rush, lançado em 2000, It's My Life. It's now or never. I just wanna live where I'm alive. It's my life, my heart is like the open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live where I'm alive. It's my life. This is for ones who stood their ground. It's for Tommy and Gina, never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Luck, it ain't enough, you've gotta make your own race. It's my my life. stand tall when they're calling you out. Don't bend, don't break, baby, don't back down. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my Sete dias em uma semana, sete temas abordados hoje. Esta é a minha vida. Termina aqui a oitava emissão de esta semana. Atenção, que ao longo do mês de agosto não vai haver qualquer edição desta semana. Por isso, volto no dia 4 de setembro, se não morrer antes.